Atenção, rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits. Músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Se você me dá um prato de louvor. Muito bem, galera apaixonada por Cristo, aumente o volume aí na sua rádio. Está começando o Gospel Hits para 210 emissoras que fazem parte da nossa rede. É a palavra de Deus em forma de música para abençoar e edificar aí a sua vida. Eu sou o Xandelli, seja bem-vindo, seja bem-vinda, e vamos com os melhores louvores por aqui. Antes de começar, já quero convidar todo mundo para participar aqui do nosso programa, curtindo a nossa fanpage lá no Facebook. Pesquise aí por Rede Gospel Hits. Quem quiser também pode deixar o seu recado em nosso mural, em nosso site www.redegospelhits.com.br. E o nosso Twitter é @rede_gospelhits. E a gente começa com um louvor novinho, hein? Rafael Bittencourt, Tudo é Possível. No ar, Gospel Hits. Eu confio. Diga, quando não houver mais solução, quando não houver mais solução, acredito. Se tudo e todos se opõem à minha fé, eu confio. Decido crer, eu decido crer e jamais perder a minha fé. Eu vou me levantar. Vejo a mão de Deus se estender. possível. Gospel Hits. Não canso de andar, tantas portas já bati, tantos anos já sofri. Não me canso de sonhar, se apenas eu tocar em suas vestes eu serei curado. Eu serei curado. Possível ao que crer, tudo é possível ao que crer. Não me canso de andar, e tantas portas já bati, e tantos anos já sofri, eu já sofri. Não me canso de sonhar, se apenas eu tocar em suas vestes eu, o quê? Serei curado. Eu serei curado. Vamos! Tudo é possível. Ressuscito os mortos, ando sobre as águas, a calma tempestade, tudo é possível ao que crer, tudo é possível ao que crer, tudo é possível ao que crer. Oh, oh. Eu quero saber onde estão aqueles que não vão ressuscitar. Exclusividade na sua rádio. Aleluia. Gospel Hits. Glória a Deus. Again, down on my face again, crying. crying out. I want you to hear my plea, come down and rescue me. How long will it take? How long will I have to wait? 'Cause all I want is you. I want to be set upon, right to the very heart. Prophesy to the four winds and breathe life to this very place. How long will it take? Este é o Ministério Gospel Hits. Muralhas em minha frente não vão me desanimar. A terra que Deus me prometeu, irei conquistar. Fornalhas estão ardendo, querendo me calar. O meu louvor incomoda o inferno, mas não vou recuar. O inimigo até tentou seduzir meu coração. Um banquete para mim no seu reino ofereceu. Mas o gesto e nada vai me desviar do caminho. Este lindo louvor acabou de sair do forno. Bruna Carla, Eu Não Abro Mão. Teve uma antes com Delirious, Sanctify, uma internacional para você curtir. Fernandinho, Tudo É Possível. Muito prazer, eu sou o Xandelli, aqui na sua rádio com o Gospel Hits e os melhores louvores. Participe aí acessando a nossa página lá no Facebook. Curta, pesquise por Rede Gospel Hits e também deixe o seu recado em nosso mural, em nosso site, www.redegospelhits.com.br. Só lembrando que no final do programa tem uma linda mensagem de Deus para você, para mim, é a mensagem bíblica. Eu quero dar as boas-vindas à rádio Sim AM 1450 kHz, na cidade de Guarapari, no Espírito Santo, direção do Ronaldo Calente. Alô, Ronaldo, alô você ouvinte aí da cidade de Guarapari, sejam todos bem-vindos e obrigado por estar aí curtindo Gospel Hits e recebendo as bênçãos do Senhor. Meu carinho especial pra galera lá no exterior, né? Temos aqui várias manifestações de ouvintes curtindo nosso programa. Alô você da Guiana Francesa, você da Espanha, Portugal, Estados Unidos, Argentina, da África do Sul, enfim, tantos países que recebem aí o nosso sinal. Eu quero mandar aqui um alô super especial para Nazila Quintana, lá na cidade de Guaíra, no Paraná, curtiu a nossa página no Facebook. Ao Newton Vieira, da Goiana Web Rádio. Alô, Newton, tudo na paz aí, irmão? Ele foi lá em nosso mural, em nosso site, e deixou um recado aqui, mandando um alô para Dircileia Carneiro Cabral, para Sara Stephanie Vieira Cabral, o Sávio Henrique Vieira Cabral, todos da Igreja Luz para os Povos de Goiânia, Goiás, a galera lá curtindo o nosso programa. Não saia da sintonia. No ar, Gospel Hits. Gospel Hits, Gospel Hits, Gospel Hits, Gospel Hits. O ritmo que transforma vidas e me renovar, Espírito Santo. É o Gospel Hits abençoando a sua vida através da palavra de Deus nos melhores louvores em 60 minutos. Tudo na paz aí do outro lado, meu irmão. Obrigado pela sintonia. Você que é católico, você que é espírita, evangélico, independentemente da sua denominação, Deus quer tocar a sua vida através desse programa que está no ar há mais de 5 anos. Um programa que é distribuído gratuitamente para emissoras de rádio e web rádio. Bom, agora tem o louvor da Damares, louvor novo, acabou de sair do forno também, Você Mais de Deus. Antes de rolar aqui na programação, eu quero dedicar lá para Patrícia Natiele de Guaíra, no Paraná. Lá em Guaíra também tem a irmã Kyber, o Alessandro, né, de Santo Antônio de Jesus, lá na Bahia, curtindo o nosso programa. Alô, você da Bahia, receba a paz do Senhor. Ao Gustavo Fernandes de Votuporanga, interior de São Paulo, onde fica os estúdios do Gospel Hits. Eu quero mandar lá pro Mauro César de São José do Vale do Rio Preto, no Rio de Janeiro. Alô, Fabiana Lopes, Viçosa, Rio Grande do Norte, curtindo aí o Gospel Hits. Ao pastor Dilson de Ariranha, interior de São Paulo. Ao meu amigo Fábio Galhardi, em Atibaia, São Paulo. Também para Daniela Rocha, para todos os nossos ouvintes lá em Miranda, no Mato Grosso do Sul, sempre participando por aqui. Ao meu amigo Fábio Filho, grande parceiro aí na capital paulista, retransmitindo o Gospel Hits, que através da sua rádio, o nosso programa chega em vários países, né? Graças a Deus, o programa Gospel Hits, que não tem limites,

seu ritmo gospel em grande estilo. Eu vou confiar em Deus. eu sei, o céu vai se abrir, Deus vai corresponder a fé que há em mim. Eu vou mostrar pra minha dor a força de um clamor que move o coração de Deus. Eu creio em ti, meu Salvador. Preciso tanto, tanto de ti. A tua voz eu quero ouvir, pois só sucessos, você ouve aqui, Gospel Hits. Majesty of heaven, your glory fills the skies, light of the world, you are Oh. bom demais estar na sua companhia aqui no Gospel Hits e os melhores louvores. É Deus falando contigo através da música. Tivemos aqui uma internacional com Chris Tomlin, Majesty of Heaven, Davi Sasser, música nova, Palavra Final, e Aline Barros, Recomeçar ao Vivo. Essa música que foi regravada no seu novo CD que comemora os 20 anos de sua carreira. Ela é uma bênção, né? A palavra de Deus presente aqui no Gospel Hits através da sua rádio aí ligada em Deus. Quero mandar mais alô aqui. Alô para o Juliano Apes. Não menciona a sua cidade, mas recebe o nosso carinho. Ao Jonathan Camargo, de Patos de Minas, em Minas Gerais. Também o Feitosa Vinícius, na capital paulista. A Joana Reis dos Santos, de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, recebendo o nosso carinho. O João Batista Alves, de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Os mineiros aí também curtindo Gospel Hits. E você também pode participar, viu? Mande uma mensagem lá na nossa fanpage. Curta, pesquise por Rede Gospel Hits. Não esqueça de mencionar a sua localização, ou seja, onde você mora. Pode também enviar um e-mail ouvinte@redegospelhits.com.br. Quem quiser pode enviar também torpedo SMS do seu celular de qualquer operadora. Mande para o número 49877, repito, 49877. Lá onde escreve a mensagem, coloque primeiramente a palavra gospel. Na sequência, você pode fazer a sua participação. Amém? Daqui a pouco tem mais alôs. Gospel Hits. Pra louvar no volume máximo. Gospel Hits. Transformação. Aleluia. É adoração. Oh, aleluia. Gospel Hits. O ritmo que transforma vidas. Estamos de volta aqui com o Gospel Hits e os melhores louvores. E quero continuar enviando o meu carinho especial aqui em nosso programa. Quero lembrar aqui do Edilson Carvalho, lá em Boa Vista, Roraima. Deixou um recado em nosso Facebook dizendo o seguinte: se puder divulgar o nosso site aí e convidar os ouvintes a verem a grade de programação para saber quando vai ao ar o Gospel Hits, nós agradecemos. Tá bom então, irmão. É radioalegraivos.com.br. Alô, Jonas Farias, né? Também deixa um recado dizendo assim: meus irmãos, obrigado por fazer parte da nossa programação. Tocamos o Gospel Hits todos os dias em horários alternados. Fiquem na paz, um grande abraço, né? O Jonas Farias, que é um grande parceiro aqui do nosso programa, lá da cidade de Varjota, no Ceará. Pessoal lá recebendo o nosso carinho super especial, né? Obrigado, gente. E vamos com mais alôs aqui. Eu quero agradecer a audiência do André Esteves, lá de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Também o Caliton Marques, de Lagoa Grande, Minas Gerais. O Lucas Jefferson, de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. E também quero mandar um alôzão para a Gislene Araújo Sintra, não menciona a sua cidade, mas recebe o nosso carinho. A Daniela Lemes, de Patos de Minas, Minas Gerais. Nossa, muitas participações lá da cidade, né? Alô, Nice Lima, de Curitiba, Paraná. O diácono Irmão Maicon, de Guaíra, também lá no Paraná. O Cezinha Souzas, em Carazinho, no Rio Grande do Sul, recebendo aí o nosso carinho. A galera lá do Facebook. Em nosso site, o Júnior Silva, de Tucuruí, Pará, recebendo o nosso alô. A Ângela Macedo, de Porto Seguro, lá na Bahia, né, irmã? A paz do Senhor. O Luan Santos, de Guarapuava, no Paraná. E a Maria José de Souza, em Caxias, no Maranhão. Muitas participações, graças a Deus. Vamos ouvir agora o Trazendo a Arca, Entre a Fé e a Razão. Esse louvor é lindo demais. É só aumentar o volume e deixar Deus falar ao seu coração.

ao teu. Hoje eu me arrependo do tempo em que eu não percebi que estavas comigo. Quero te pedir perdão, meu Deus, pelo tempo em que eu não fui somente teu, pela glória que eu não vi, pelas vezes em que eu me escondi na tua presença, Senhor. Eu me arrependo, eu me arrependo. Lançamento é com Gospel Hits aqui na sua rádio. Teve Eixila, Eu Me Arrependo. E a banda 4 por 1, Enfrentarei. A nossa parte musical acabou. Vem aí a mensagem bíblica. Mas antes eu quero convidar você, sua família, convide aí sua galera para curtir a nossa página no Facebook. pesquisando por Rede Gospel Hits. Tanto o Facebook quanto o nosso site, você pode conhecer uma galera nova. Graças a Deus, estamos atingindo a marca de 210 emissoras de rádio e web rádio, que levam o Gospel Hits aos seus ouvintes. E a nossa presença, graças a Deus, aliás, né? Melhor ainda, a presença de Deus está bem marcante lá no exterior. Tudo para a honra e glória do Senhor. Então, vamos com a mensagem bíblica. Ouça aí. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. O título da mensagem de hoje é A Figura Central de Nossa Vida. Vamos recorrer à passagem bíblica em Filipenses capítulo 2, verso 3, que diz: Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. A sociedade moderna empurra as pessoas cada vez mais em direção ao egoísmo, à glorificação do eu, ao orgulho e à vaidade. Poucos estão dispostos a abrir mão dos seus próprios interesses em favor dos outros. São mães que abandonam seus filhos em prol da carreira ou até mesmo de diversão. São pais que abandonam a família em busca de prazer e realização. Doentes e idosos acabam esquecidos e abandonados em instituições porque suas famílias não querem se sacrificar para tomar conta deles. Milhares de crianças não nascem porque suas mães não querem perder a sua juventude. Abandonar as suas carreiras ou enfrentar mudanças em seu corpo e, por isso, decidem praticar ilegalmente o aborto. É esse o triste retrato da nossa sociedade. Nele, vemos revelados, em cores frias e sombrias, todo o seu egoísmo, orgulho e vaidade. As famílias se separam porque as pessoas não estão dispostas a ceder em favor do outro. Vão contra a Bíblia. A Bíblia nos ensina que o egoísmo é pecado. Na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo nos diz para agir com humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Está lá no verso 3. Mais adiante, ele nos dá o exemplo do próprio Cristo. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, né? Jesus foi muito humilde. O que nos falta é termos espíritos de servos. Nós, seres humanos, somos criaturas místicas por natureza. Se não adorarmos a Deus e o glorificarmos, encontraremos algum outro Deus para adorar, ou seja, Deus falso. Em muitos casos, as pessoas adoram a si mesmas. Para adorarmos e glorificarmos o verdadeiro Deus, que está no céu, precisamos colocá-lo no centro da nossa vida e nunca a nós mesmos. A vida cristã não é medida pela autorrealização ou sucesso pessoal. É uma vida que também envolve sofrimentos para a glória de Deus. A nossa natureza autocentralizada se manifesta, muitas vezes de forma bastante sutil. Podemos nos enganar achando que somos ótimos pais quando nos esforçamos para dar aos nossos filhos tudo o que eles precisam. Mas quando eles necessitam do nosso exemplo ou anseiam pela nossa atenção, o que fazemos? Sacrificamos o nosso tempo ou damos um jeitinho de dispensá-los? Somos chamados a colocar os interesses dos outros acima dos nossos, a estarmos unidos com Cristo. O impacto que você poderá causar como marido ou esposa, como pai ou mãe, vai depender de quem ou o que é o centro da sua vida. Deixe de olhar para você e vamos olhar para o próximo, assim como Jesus nos ensinou. Vamos deixar de lado o egoísmo, vamos deixar de lado o mundo e começarmos a agir com humildade em prol do próximo. Essa é a mensagem bíblica de Deus aqui no Gospel Hits, para você, para mim. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.